ela dança e dança e dança. Danço, se ela dança e dança e dança. Danço, fale com o DJ pra fazer diferente, botar chapa quente pra gente dançar. Quem é a menina que dança e fascina, que alucina querendo beijar? Se ela dança, eu danço, balancei o balanço nesse doce canto que me faz cantar. Que é quando eu te vejo, desperto um desejo. Eu lembro do seu beijo e não paro de sonhar. Ela só pensa em beijar, beijar, beijar, beijar. Por essa alegria que contagia, a melodia que te faz dançar. Viajei no teu corpo, descobri o teu gosto, deslizei no teu rosto só pra te beijar. Dê uma chance, quem sabe esse lance vai virar um romance. A gente vai namorar e beijar, beijar, beijar, beijar. E vem comigo dançar, dançar, dançar, dançar. Ela só pensa em beijar, beijar, beijar, beijar. E vem comigo dançar, dançar, dançar, dançar. Se ela dança, eu danço, eu danço, danço. Se ela dança, eu danço, eu danço, danço. Falei com o DJ pra fazer diferente, botar chapa quente pra gente dançar. Quem é a menina que dança e fascina, que alucina querendo beijar? Se ela dança, eu danço, balancei no balanço nesse doce encanto que me faz cantar. Que é quando eu te vejo,